Mocidade, mocidade, seriamente devemos preocupar. O inimigo está ganhando terreno e a batalha está querendo ganhar. Seu exército é grande e horroroso, mas o sangue de Jesus tem mais poder. Mocidade, Jesus Cristo te escolheu e a vitória ele irá te conceder. Sede fervorosos no Espírito, jovens crentes comprados por Jesus, pois os dias são maus e são difíceis, densas trevas querem dissipar a luz. Sede fervorosos no Espírito, jovens crentes comprados por Jesus, pois os dias são maus e são difíceis, densas trevas querem dissipar a luz. Mocidade, mocidade, de uma coisa não devemos esquecer. Jesus Cristo é o nosso general, ele faz o inimigo estremecer. Sede fervorosos no Espírito, pois é esta nossa arma contra o mal. Jesus Cristo dará ordem, avançai, e a batalha venceremos afinal. Sede fervorosos no Espírito, jovens crentes comprados por Jesus, pois os dias são maus e são difíceis, densas trevas querem dissipar a luz. Sede fervorosos no Espírito, jovens crentes comprados por Jesus, pois os dias são maus e são difíceis, densas trevas querem dissipar a luz.